selvagem. Vejo em seu olhar, me dá vontade de te domar. Fera no cio, posso farejar seu corpo quente, querendo amar. Quando a gente se ama, explode uma longa paixão. Basta um beijo na boca pra incendiar o coração. Da loucura do desejo desse amor. Segura a folhinha da cor. Fera no cio, posso farejar seu corpo quente, querendo amar. Quando a gente se ama, explode uma desse amor, da loucura do desejo desse amor. Obrigado.